função. E sobre o céu, me presta atenção. As pernas se quebram, que com bonecão. Olha como pula, pula que pula, que pula, pula. Olha como bate, bate, que bate, que bate, bate. Olha